cadeiras pra lá. Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação. Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém. Todo mundo fica louco e o seu vizinho também. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras, ia, ia. Mexe com as cadeiras. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras. Mexe com as cadeiras. Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Testemunho ocular da história. Alô, alô. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, alô. O maior jornal do país. O chafariz que deveria ter sido acionado às 11 horas da manhã, não foi. Alô, alô. Não foi. Alô. O sol, o concreto, sem liberação de regras da mistura. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade. Ajuda eu! Mobilidade pelo mundo. Amabilidade. Amabilidade pelo mundo. Mobilidade. Pra todo mundo reouvir. Pra todo mundo refazer. Pra poder viver bem. Chegou a caçarola da preguiça, salve Jorge, vem. E junto com a malta progressista, salve Belelé. No clássico da novidade do Brejo da Cruz. Mobilidade pelo mundo. Amabilidade. Amabilidade pelo mundo. Mobilidade. Pra todo mundo reouvir. Pra todo mundo refazer. Pra todo mundo. Sou de Valadares, habla Pacumã. No jazz, filosofia do bordelo, rege o rock and roll. Da praia, cimento, da lúdica, revolução. Mobilidade pelo mundo. Pra todo mundo refazer. jazzoluso brasileira já dançou o baião. A volta do mundo conecta uma mesma oração. Mobilidade pelo mundo, amabilidade, amabilidade pelo mundo, mobilidade pra todo mundo reouvir, pra todo mundo refazer. Pra poder viver bem. Estamos em Contacto Brasil. Estamos en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. sei quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguido sem direitos nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por você e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso temos registrados em toda a história uma mísera parte de nossas vitórias. É por isso que não temos sopa na colher, e sim anjinhos pra dizer que o lado mal é o candomblé. Oi, oi, oi, oi, oi, yeah. Mas a energia vem do coração e a alma não se entrega não. A energia vem do coração e a alma não se entrega não. A energia vem do coração e a alma não se entrega não. A energia vem do coração e a alma não se entrega não. Deixou a todos ver que a omissão, total ou não, deixa os seus valores longe de você. Então despreza a flor Zulu, sonha em ser pop na zona sul. Por favor, não entenda assim, procure o seu valor ou será o seu fim. Por isso corre pelo mundo sem jamais se encontrar. Do passado no espelho, mas não vê. E apesar de ter criado o toque do agogô, ficar de fora dos cordões do carnaval de Salvador. Oi, oi, oi, oi, ei, yeah. Mas a energia vem do coração e a alma não se entrega não. A energia vem do se entrega não. A energia vem no coração e a alma não se entrega. Não se entrega não, não, não. E a alma não se entrega não. Te ensina a namorar. refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. Country fellows, may they tell you many fairy tales. Avocado tree, oh avocado tree, eternal life's knowing how misleading technology has been to us so far. We can see devastation in the forest, isolation in the city. We can feel destruction in the air. Oh avocado tree, although the picture is so dark and the blue sky no longer blue, don't be sad and never let the dead leaves of autumn time be the only choice for you. Spring's coming somewhere in the future, in the universal vegetal union, avocado tree. Let our free wings fly together over fields of rivers and we farm in the land of fantasy. Be really farm a dreamland. Where they grow a dream avocado tree. Seguimos en Contacto Brasil. Thank you. que me passe, a má sorte que me passe, a inveja que me passe, a tristeza da guerra. Tranquila, leva a vida tranquila. Identificamos la estación y ya regresamos en Contacto Brasil. Thank you. Cripto Brasil. Para o que o suor pra escutar, quando ouvi no rádio de repente uma levada decente que me fez acordar. Ah, ora iê iê, ora iê iê, Dona Ivone, ora iê iê, Alcione, cante um samba pra mim que me recorde o peito de Jovelina, um balão de Clementina nesse jogo assim. Não odeia a Clementina. Eu tava meio sem molejo, sem querer sertanejo, nem a fim de arrochar, quando eu ouvi no carro do vizinho um swing certinho que me fez delirar. Ah, iê, iê, pra Santa Clara guerreira, que a sereia passeia na areia ao luar. É porque ouve o seu cantar brasileiro, cheio de ouro mineiro. Eu estava já de mal a pior. Eu não queria forró, nem batistaca servia. Quando eu vi que vinha lá da praça aquele groove massa, que era só alegria. Ora, iê, iê, eterna Elza Soares, abram alas pra eu ver a moça.

pegada. Geral. Quando ele fede, fede firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, parece um pegada. Geral. Genésio, a mulher do vizinho sustenta aquele vagabundo. Penedo, é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. E se alguém pisar no meu calo, puxa o cavaquinho pra cantar de galo. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas é contar o que é que pode um cavaquinho. O som que não vai ter quando ele pede, pede, me dói que nem Nos encontramos el próximo martes aquí en la KWMR Point Reyes Station en nuestro programa Contacto Brasil. Little lolly, yeah, yo, yo.